matango lima kilzulu di pohoki sono vero na kailamo. Foi 08, boa. Salvador, bom dia. 3895. 3895 decolou na Andael, cruzando o 1310 para o 340. Atenção, 340, saída da Andael. 3895, por gentileza, seria possível Dael ou Leda da presente? Command Control, good morning, go 1790, pass the intercom. Só de volta, 190, bom dia. pode estacionar na perna do veículo, governo 3-0-3-2-2-1. tarde, como no 864, decolado para Santo Vicente. Controle Salvador, boa tarde, eu vou 556, passando a 1500. Bravo Fox Mike. Bravo Fox Mike. Controle Bravo Fox Mike. Controle, como recebe o Bravo Fox Mike? Subida Tuca, conforme instruído, cruzando 4000. Zero Puka, como está recebendo a gente? Salvador, boa tarde, 6203 da Oxamé, da El Leda, ativa a saída. Sete, 360, direto da El, confirma pro 6203. Obrigado, Lando da El.